mano te convida agora. My nigga, uma nova história, véi. Que hoje a night é God, tem festa no céu. Então se envolve, self. Hashtag partiu. Lancei no Facebook, Instagram, se curtiu. Vem, ou vem dançar. Deixa o espírito te dominar. Na presença dele você vai voar. Sim, yeah. Como águia sobre os montes. Nova visão, novo horizonte. Transcendendo os limites do impossível. Mas que vencedor é outro nível, mano. Você não tem noção quanto é bom estar mais que zen, me convence, ser do bem. E o destino, Nova Jerusalém, amém. Se fechou, tamo junto na parada. Ministério DDL e Leito Atalaia. Se tem adorador, vem com a gente, só na palma. Palma, palma, só na palma. Se tem adorador, vem com a gente, só na palma. Palma, palma, palma, palma. Sente, a vibe vem, tô mais que zen. E o destino é a Nova Jerusalém. A vibe vem, tô mais que zen. E o destino é a Nova Jerusalém. Oh, oh, oh, Deus digno de louvor. Novo com o sol no vinho. Nova como vida, nova um novo caminho. Nova como ganhar aquele presente bom. Nova Jerusalém, nova chance, nova canção. É mais do que promessa, é alvo, é desejo. Nossa esperança, paz que eu almejo. É Jesus cumprindo como ele sempre faz. É ele confirmando que é o príncipe da paz. Eu fiz um verso novo com meu mano DDL. Nele eu repito que Jesus salvou minha pele. Salvou minha vida e o futuro salvou também. Salvou minha alma, salvação só ele tem. Ninguém é como Cristo, ninguém é como santo, ninguém prepara a terra eterna onde não tem pranto. Ninguém além daquele que quebra as correntes. Ninguém além de Cristo reinará eternamente. Crente ou não crente, a vida ele te deu. Cê sente, eu sei que sente. Sente como eu, que falta algo dentro de você pra completar. É nesse vazio que ele vai te transformar. O coração que pulsa, do mal tem a repulsa. Pecado cê recusa, então ele te usa. Assim cê segue em frente, falando dele também. Arrebanha outros manos pra Nova Jerusalém. A vibe vem, tô mais que zen. E o destino é a Nova Jerusalém. A vibe vem, tô mais que zen. E o destino é a Nova Jerusalém.